Minhas senhoras e meus senhores, hoje é um dia feliz para mim. Talvez esta afirmação pareça estranha e despropositada, sobretudo para aqueles que pensam que o poder é eterno quando ele é final e efêmero. Em democracia, o exercício do poder político pode, de certa forma, comparar-se à nossa vida, porque um dia, como todos sabeis, temos que partir. Mas hoje também é um dia feliz, sobretudo porque deixo as funções do Presidente da Câmara de consciência tranquila e com o sentimento de ter dado o melhor de mim para servir todos os oliveirenses, mas todos sem exceção. Saio, portanto, com o sentimento do dever cumprido, mas também tenho a humildade suficiente para aqui pedir publicamente desculpa aos ministros por alguma situação que tínhamos deixado por resolver. Liderei uma equipe de qual tenho um orgulho imenso. Foi uma verdadeira equipe com um coletivo muito forte e onde a força dessa união fez com que a palavra impossível fosse praticamente excluída do nosso dicionário autárquico. Durante estes 12 anos, tivemos períodos difíceis e a nossa governação foi tudo menos fácil. Não vos vou falar novamente no cenário da guerra que tivemos de viver com o incêndio, que aconteceu logo no início deste nosso último mandato e do nosso renascimento. Sim, o povo do Oliveira do Hospital renasceu das cinzas, mas nem vou falar mais da pior pandemia do nosso século. Mas como sabem, e apesar de termos que superar muitos obstáculos e agruras, não foi isso que nos impediu de servir o nosso povo com forte determinação, coragem, ambição e, sobretudo, com muito amor pelos mais desprotegidos. Talvez a proximidade do poder político aos cidadãos tenha sido uma das principais virtudes da nossa governação. Um dos nossos primeiros slogans políticos era tudo pelas pessoas. Foi muito mais do que um slogan. Foi uma realidade. Foi o nosso dia-a-dia. Os oliveirenses sabem que nos dias seguintes às eleições, e foram três, o Zé Carlos Alexandrino e a sua equipe eram exatamente as mesmas pessoas antes das eleições. Sempre com redobrado espírito de missão e a mesma vontade de servir o seu povo. E que honra foi servir este novo povo de 88 localidades do Conselho de Oliveira do Hospital. Desde o Chão Sobral até à Felgueira Velha, ou desde o Rio de Mel até aos Fiéis da Beira. Mas, meus amigos, este ciclo político de liderança do José Carlos Alexandrino encerra-se outro e hoje abre-se outro com a liderança do Dr. José Francisco Rolo. Tenho toda a confiança nesta equipe com pessoas que já vêm atrás, mas também com novos reforços. Confio na sua lealdade, na sua capacidade, na sua vontade de fazer e na sua capacidade de entrega à causa pública. Não tenho dúvidas que esta equipe liderada pelo Dr. José Francisco Rolo saberá continuar no caminho certo, colocando sempre os superiores interesses do Conselho de Oliveira do Hospital acima de qualquer outro tipo de interesses. Acredito no vosso trabalho coletivo. Desejo que a união que nos trouxe até aqui continue sólida para a construção de um Conselho com cada vez mais qualidade de vida e atento às novas oportunidades de desenvolvimento. Neste percurso autárquico e neste coletivo, que é a soma de partes e de todos que nos trouxe até aqui, assumiu também uma especial relevância uma grande senhora que está hoje aqui connosco nesta sessão solene, a engenheira Dulce Álvaro Pássaro. Eu pedi uma grande salva de palmas para elas e eu depois explico porquê. A nossa Presidente da Assembleia Municipal cessa hoje funções de Presidente por vontade própria. E ela é um exemplo autêntico do sentido de Estado que deve nortear e todo e qualquer cidadão que desempenha ou venha a desempenhar um cargo político. A engenheira Dulce Álvaro Pássaro, que foi Ministra do Ambiente e já desempenhou altos cargos do Estado, enobreceu a nossa Assembleia Municipal e foi um pilar fundamental em muitos processos ligados ao desenvolvimento do Conselho de Oliveira do Hospital. Senhora Engenheira, o município de Oliveira do Hospital ficou, sem dúvida, mais rico com a sua presidência da Assembleia Municipal sob a alçada desta nossa ilustre oliveirense. Bem-haja, Senhora Engenheira do Álvaro Pássaro, pelo contributo que deu no desenvolvimento do Conselho. Não posso também deixar de lembrar neste momento todos os presidentes de junta e presidentes de uniões de freguesia que se juntaram no nosso projeto, ou que se juntaram noutros projetos, para melhor servirem os seus fregueses. Foi uma honra enorme ter trabalhado convosco em prol do desenvolvimento do nosso concelho. Penhaja também. Um agradecimento muito especial a todas as coletividades culturais, desportivas, sociais, religiosas e também todas as IPSs do nosso concelho que têm vindo a prestar um grande trabalho em prol do nosso desenvolvimento. Jamais esquecerei o carinho com que as nossas instituições tão bem cuidaram dos nossos idosos num dos piores momentos da nossa vida, a pandemia do Covid-19. Foram parceiros fundamentais. Penhajam. Não esqueço também o papel determinante dos deputados municipais que trocaram as querelas político-partidárias para nos ajudarem com as suas sugestões a trilhar o caminho de desenvolvimento das nossas freguesias e do nosso concelho. Também para todos vós, muito bem haja. À minha equipe política e aos funcionários da Câmara Municipal, sobretudo àqueles que sempre vestiram a camisola desta casa, e que tão bem vieram, serviram e têm servido o seu conselho, deixo-vos uma palavra de gratidão. Por isso, bem-haja a todos também. Os oliveirenses sabem bem que sempre fui um presidente e eu e o executivo fomos uma equipe que trabalhava de segunda a domingo. Procurámos estar sempre onde éramos precisos. Esse estilo de governação também jamais seria possível sem o prejuízo das nossas famílias. Portanto, também para a minha esposa, para as minhas filhas e para os meus dois netos, mas também, sobretudo, às famílias dos meus vereadores e à equipe que me acompanhava neste longo percurso, é imperioso agradecer-lhe, porque sem a vossa compreensão e o vosso sacrifício pessoal não teríamos chegado aqui. Digo-vos só uma palavra. Obrigada. Todos vós estão no meu coração. A partir de hoje, farão, também comigo, como munícipe, como candidato à Assembleia, depois vamos ver se serei eleito, faremos um novo caminho com novos desafios que requerem novas respostas. Do José Carlos Alexandrino, as pessoas já sabem com o que contam. Continuam a contar sempre comigo, como amigo ou como em qualquer circunstância. Portanto, estarei sempre por perto para o que de mim precisarem. Porque um dia, a melhor homenagem que alguma vez me poderão fazer é recordar-me como um presidente do povo, um homem igual a qualquer um de vós. Para finalizar, quero fazer um agradecimento muito especial a todos os meus colegas de Presidente de Câmara, os que estão aqui e os que não estão aqui. Mas estão aqui também representantes e vereadores. Me elegeram primeiro para vice-presidente e depois para presidente da Comunidade Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra. Para mim foi uma honra trabalhar convosco, homens e mulheres. Conseguimos criar uma visão global do território sem que existissem fronteiras entre os nossos concelhos, promovendo-se assim o desenvolvimento integrado entre os 19 municípios que compõem a CIME. Nunca notei que éramos eleitos por partidos diferentes. Foi uma coisa fantástica e todos ficam também no meu coração. Mas não posso deixar de referir um homem extraordinário que esteve à frente desta comunidade e que partiu tão cedo, ao Dr. João Ataíde, que ficará para sempre nos nossos corações de todos que trabalharam, mas também uma referência muito especial aos Abrito e ao Dr. Carlos Monteiro, que agradeço o exemplar colaboração, que foi muito mais do que a relação institucional, e a todos os outros presidentes. Cimentámos uma amizade que perdurará com certeza enquanto vivermos. Não poderia terminar esta intervenção sem deixar igual um agradecimento a uma pessoa que está aqui à minha frente, ao Dr. Jorge Brito, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra. Jorge, foste sempre um grande companheiro nesta caminhada. Para encontrarmos as soluções, às vezes tínhamos soluções, mas faltava-nos o dinheiro. e tu também procuraste o dinheiro para a resolução dos importantes processos de investimento que em muito contribuíram para o desenvolvimento dos 19 concelhos da Comunidade Intermunicipal de Coimbra. Sabes bem que nem neste caminho nem tudo foi fácil, mas também sei contigo que o teu empenho e o teu trabalho conjunto com o Zé Brito, com o Carlos Monteiro e com os outros presidentes foi sempre fácil gerar consensos e que fazermos grandes conquistas. Portanto, e mesmo para terminar, volto a sublinhar a felicidade e a honra que tive em trabalhar em prol de todos vós e em prol de todos os oliveirenses. Para vós, como disse, estarei sempre por perto. Aos novos autarcas que têm estado a ser empossados nas Assembleias de Freguesia de Conselho e aos novos eleitos que hoje aqui tomam posse, faço voto dos maiores sucessos. Oliveira do Hospital merece que hoje em diante o desenvolvimento do nosso Conselho seja a vossa principal bandeira política. Muito obrigado a todos.